do jeito que eu quero. Quando vem a luta eu me desespero. Eu não posso agir assim, vem mudar dentro de mim. Muda o meu interior. Me confronta, quebra o meu eu, me molda. Me refaça mais por dentro e por fora. Quando o vento e o mar se levantam, me ensina a descansar. Se eu não vejo nada, posso ver se eu orar. Se eu não tenho nada, posso ter se eu te adorar. Te adorar é tudo que preciso. Se te adorar eu sei, eu sobrevivo. Se não aconteceu, amanhã vai acontecer. Se hoje não venci, amanhã eu vou vencer. Te adorar é tudo que preciso. Sem tua presença eu não sobrevivo. O tempo é teu, eu preciso confiar. Meu presente e futuro vou te entregar. Presente e futuro vou te entregar. O tempo